mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Foz Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:05. Muito bom dia a você que está chegando agora na programação CBN em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Hoje é sábado, 14 de junho de 2014 e estes são os destaques do programa de hoje. Jogo de vida ou morte para o Foz Cataratas Futsal no ginásio Costa Cavalcante com portões abertos na noite deste sábado. Foz do Iguaçu Futebol Clube termina em terceiro no torneio amistoso que celebrou o centenário do município. O campeão foi o Coritiba. Seleção da Coreia do Sul chega a Foz do Iguaçu para a Copa do Mundo e esquenta as turbinas para a estreia contra a Rússia em Cuiabá. Super sábado de Copa do Mundo nas ondas do Futebol CBN, do meio-dia à meia-noite. 4 jogos e overdose de Mundial na rádio que toca notícia, também no esporte. Tudo isso a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que começa já. E começamos o programa deste sábado com as notícias do futsal. O Foz Cataratas Futsal não tem escolha a não ser os 3 pontos na noite de hoje, com portões abertos às 20h30 no ginásio Costa Cavalcante, 8h30 da noite, contra o Campo Mourão pela última rodada da primeira fase do Paranaense da Chave Ouro. O confronto por uma vaga na próxima fase é direto. Se ganhar, o Foz Cataratas classifica. Em caso de empate ou vitória do visitante, a vaga é do Campo Mourão. No meio da semana, na noite de quarta-feira, o time da Fronteira foi derrotado pelo Guarapuava, fora de casa, pelo placar de 4-3. A partida contra o líder do estadual, que deveria ter ocorrido no sábado passado, foi adiada para o meio da semana devido às fortes chuvas que atingiram a região central do Paraná no último fim de semana. Falando ainda de futsal, hoje tem bola rolando pelas chaves prata e bronze do Paranaense nas quadras da região. Na chave prata, o Itaipulândia recebe o Faxinal às 20h30 no ginásio Irineu Friedrich. No mesmo horário, o Santa Terezinha de Itaipu recebe o Matelândia Futsal. Pela chave bronze, Grupo C, o Missal Futsal recebe o Vale do Ivaí no ginásio 25 de julho. Partida que começa às 9 da noite. Os ingressos custam R$ 3,00. E da bola que era pesada, passamos agora para a bola oval. Já eliminado do Paranaense de futebol americano após a derrota contra o Coritiba Crocodiles, o Foz do Iguaçu Black Sharks não precisará sequer cumprir tabela na última rodada do estadual devido às chuvas que atingiram a região central do estado. O jogo contra o Unicentro Knights, que ocorreria em Irati, foi suspenso pela federação, já que todos os campos da cidade estão sem condições esportivas e também as dificuldades de deslocamento ainda podem ser sentidas no centro do estado. De comum acordo entre as equipes e a federação, os pontos da partida ficarão com o Black Sharks, uma espécie de vitória simbólica apenas para registro na classificação. 10:09, vamos agora ao futebol amador em Foz do Iguaçu, categoria veteranos. Na tarde deste sábado, espera-se que a chuva não atrapalhe e sejam conhecidos os campeões das séries Ouro e Prata, 45 anos. Na Prata enfrentam-se São Francisco e Independente no estádio Aldair Fagundes a partir das 2 horas. Na Ouro, ABC e CRG 14 no estádio do ABC. Já nas categorias 40 e 50 anos acontecem as semifinais do torneio municipal, que é organizado pela Arevef, Associação Recreativa dos Veteranos de Foz do Iguaçu. No futebol suíço, Abemos campeão dos jogos interbairros em Foz do Iguaçu, com vitória do Vila Independente sobre o Três Bandeiras nos pênaltis por 4-2 após empate em 1-1 no tempo normal. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com o apoio da Associação dos Profissionais de Escolinhas e Academias Desportivas. No total, 42 times participaram. O Três Lagoas ficou em terceiro lugar e o Jardim Curitibano encerrou a competição com a quarta colocação. Outra atração do esporte amador em Foz do Iguaçu nesta semana de comemorações do centenário do município foi a realização da 23ª Copa Foz Cataratas de Bocha, com partidas disputadas no Centro Municipal de Bocha, que é uma das melhores quadras do Brasil, e também no CTG Charrua. Representantes de mais de 40 municípios, inclusive de outros estados, participaram do torneio, que teve vitória de Matelândia no masculino e São João no feminino. Foz do Iguaçu terminou em terceiro no masculino e em segundo no feminino. Terceira colocação também foi o que obteve o Foz do Iguaçu Futebol Clube na disputa da primeira Copa Foz do Iguaçu Troféu 100 anos, ocorrida no estádio do ABC na rodada inaugural que foi realizada no último domingo. O Atlético Paranaense venceu o 3 de fevereiro do Paraguai por 4-0 e o Coritiba bateu o Foz por 3-0. Já na terça-feira, feriado municipal, o Azulão da Fronteira venceu o 3 de fevereiro por 3-1 na disputa do terceiro lugar e a dupla Atletiba enfrentou-se na final com a vitória do Coritiba nos pênaltis por 5-4. Lembrando que tanto o Atlético quanto o Coritiba jogaram com times B nesta competição. Agora, 10 horas e 11 minutos, vamos falar de Copa do Mundo. E para quem duvidava, bom, está tendo Copa no Brasil. Em Foz do Iguaçu, a agitação começou antes ainda da abertura, na terça-feira, com a passagem de milhares de torcedores que formaram uma caravana e saíram do Chile de carro em direção a Cuiabá para conferir a estreia de sua seleção, que foi na noite de ontem na Arena Pantanal, com vitória de 2-1 sobre a Austrália. Cerca de 800 veículos do Chile passaram pela fronteira, procedentes da Argentina. Além dos chilenos, uma comitiva de torcedores equatorianos passou pela cidade, realizando, entre outras atividades, uma visita ao gabinete da prefeitura. Mas a maior parte de todas as atrações mesmo ficou por conta da chegada da seleção da Coreia do Sul, que ficará hospedada em Foz do Iguaçu durante toda a sua participação na Copa do Mundo. Os sul-coreanos, que realizaram uma intertemporada nos Estados Unidos, desembarcaram em Foz no final da manhã de quarta-feira, sendo recebidos no Hotel Bourbon por torcedores e integrantes da colônia coreana em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, até mesmo em Assunção, capital do Paraguai. No mesmo dia, empolgados pela recepção, os jogadores da Coreia do Sul retribuíram à população local com a realização de um treino aberto no estádio Pedro Basso, na Vila Holanda, local que foi inteiramente remodelado para abrigar a seleção asiática. Em entrevista à reportagem CBN, Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e principal articulador da vinda da Coreia à cidade, destacou a importância da presença de uma seleção em Foz do Iguaçu e a recente evolução demonstrada pelo futebol coreano. Participou de todas as Copas, já foi para a oitava de final, duas delas, foi semifinalista, ficou em quarto lugar em uma delas, é uma das melhores seleções do continente asiático, né? Eles são muito rápidos, tocam a bola muito rápido. Eu acredito que a seleção da Coreia passa da primeira fase, pode surpreender. Nós estamos aqui torcendo pelo Brasil e torcendo pela Coreia, né? Se tiver um jogo entre as duas seleções, vai ser o melhor dos mundos para Foz do Iguaçu. Gilmar Piola falou também sobre os legados deixados pela reforma do campo e pela passagem da Coreia do Sul em termos de divulgação do destino. É um legado que fica para o esporte, para os projetos sociais e esportivos aqui do Flamengo Esporte Clube e da cidade de Foz do Iguaçu, os projetos estratégicos, né? Porque você não pode abrir para jogar todo dia nesse gramado, porque não é um gramado para isso, né? Não é apropriado para isso. Fica um legado então para o esporte, para o futebol e para o futsal, porque o ginásio, depois de desmontado o Media Center, volta a ser uma quadra de futsal. Fica um legado grande para o turismo, porque nós podemos captar pré-temporada de grandes clubes brasileiros para vir aqui para Foz do Iguaçu. Flamengo, Corinthians, grandes clubes podem vir aqui treinar na nossa cidade e gerar muita mídia, muita divulgação positiva, espontânea e positiva para Foz. E fica um legado para o clube e também nós vamos ter um legado muito grande em termos de visibilidade, de mídia espontânea, não só na Coreia, que é um público de alto poder aquisitivo e consumidor de turismo, que vai abrir as portas do continente asiático, mas no mundo inteiro. Quanto melhor a seleção da Coreia for na competição, melhor para Foz do Iguaçu, porque nós vamos tirar mais proveito disso. Mídia espontânea não tem preço, né? Nós esperamos um retorno de no mínimo 100 vezes o valor que nós investimos aqui em mídia positiva na Coreia, no Brasil e em todo o mundo. E quem também falou sobre a importância de se ter uma seleção da Copa em Foz do Iguaçu foi o secretário municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade. É emocionante também para nós de Foz do Iguaçu, depois de um trabalho árduo, né, sempre aqui exaltando a importância, a dedicação do Piola, né, nesse projeto, com o apoio da prefeitura, né, do prefeito Reni Pereira, o setor do turismo também envolvido, da conquista, né, e hoje o sonho realizado de ter um centro de treinamento, de ter uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo na nossa cidade, e principalmente o envolvimento da população, né, as crianças aí todas empolgadas com a bandeira do Brasil e da Coreia, a população de Foz do Iguaçu também que pôde prestigiar aqui, comparecendo, acompanhando o treinamento. E eu, esses dias até estava pensando, a primeira Copa que eu assisti e que me emocionei foi a Copa de 82, né, com apenas 6 anos de idade, e a minha mãe chorava muito. Depois daquele jogo contra a Itália, que o Paulo Rossi acabou com nós, né? E eu sentei do lado dela, eu não sabia se eu chorava pela derrota do Brasil ou por ver a minha mãe chorando. E depois a gente acompanhando a Copa de 86, que o Platini também acabou com a gente, a Copa de 90, Caniggia e Maradona. E depois tivemos uma alegria muito grande na de 94, né? Então, e hoje a gente, vendo de longe tudo isso, acompanhando as Copas, logicamente pela imprensa, televisão, e hoje a gente podendo presenciar aqui na nossa frente, né, no terreno da nossa casa, com uma seleção que vai disputar uma Copa do Mundo. Então, sem dúvida nenhuma, uma vitória de Foz do Iguaçu num ano importante do centenário e um legado que vai ficar para a nossa cidade, e a gente está muito feliz por tudo isso. Sérgio Beltrame, presidente do Flamengo Esporte Clube, que é o dono do estádio Pedro Basso, disse ser um privilégio para a Foz e para o clube poder receber uma seleção e deixar como legado uma estrutura de padrão internacional. É um privilégio, um sonho, eu acho que poucas pessoas, inclusive eu, imaginava que poderia acontecer. Imagina, nós concorremos com 386 cidades e Foz do Iguaçu sendo escolhida. E o que é mais interessante, a comissão técnica, tão logo, chegou ao hotel, veio até o campo para fazer uma vistoria, e nos foi passado que eles se impressionaram com a qualidade do campo, o vestiário, enfim, a estrutura que está sendo oferecida. Eles não esperavam que fosse ter todas essas condições. Então, para nós, que estamos aí da diretoria, com o presidente, toda a diretoria, é um motivo de orgulho. Não tenha dúvida, isso tudo vai permanecer. E vai permanecer não só para o Flamengo, mas sim para todos os cidadãos de Foz do Iguaçu. Nós pretendemos criar aqui um projeto social, onde a gente pretende revelar atletas, mas acima de tudo, cidadãos. Então isso vai ficar para o amador, vai ficar para o veterano, vamos trazer equipes profissionais para fazer pré-temporada. Enfim, quem ganha é Foz do Iguaçu. Lembrando que a estreia da Coreia do Sul no Grupo H da Copa do Mundo será na terça-feira, às 7 da noite, hora de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá, contra a Rússia, jogo que terá transmissão ao vivo no site cbn.com.br. E por falar em Copa do Mundo, super sábado de transmissão, hoje nas ondas da Rádio que Toca Notícia, a jornada do futebol CBN começa ao meio-dia e vai até a 12h30, com todas as emoções dos 4 jogos marcados para hoje. À 1 da tarde tem Colômbia e Grécia pelo Grupo C, às 4, Uruguai e Costa Rica pelo Grupo D, às 7 da noite, clássico entre campeões mundiais, Inglaterra e Itália, também pelo Grupo D, 10 da noite, fechando a jornada, Costa do Marfim, Japão pelo Grupo C, ao vivo da Arena Pernambuco. No domingo, outros 3 jogos, transmissão no AM em 1320 e também na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do CBN Foz Esportes deste sábado, 14 de junho de 2014. Trabalhos técnicos Edilson José. Vamos na sequência ao CBN Entrevista com Cristina Pinheiro aqui na Rádio que Toca Notícia.